Tá vendo? Oi? É o Rui. Quem? O Rui. Grande Rui, prazer em ouvi-lo. Ah. 8001, no visual para a nave na Urbana da Guna Cortiça da 28. Ah, afirmativo, 8001 no visual. Faz o pouso da mesma linha e mantém a cabeceira 28. Faz o pouso da mesma linha e mantém a cabeceira 28, tá? 8001. Salvador, gol 924. Consiga. 350, Maceió. Qual horário do plano? Seria ou no 650. Ok, tá um pouco cedo, não temos sistema ainda não. Mantenha escuta, aguarde cópia, o 924. Aguardo, por gentileza, seria saída pouca? Não, Peixe 1, 28 é Aron, Aron Melim. Só me confirme o nível solicitado. 350. Fiquei ciente, montei escuta agora. Obrigado. Chilete, graças a paz, 3660. Portão 6-12, 3660. 6-12, 3660. Agora, frequência 1-2-8-8. 2-8-8, obrigado. Tô bem. Delta Chimussol, em 1-2-1, décimo 9. Livrando pela Delta, na Delta 219, o gol no 697. Torre Salvador, gol 1806, no ponto de espera da 28. Tem aí do tráfego, mantém o ponto de espera. Mantenho, no 806. Direita, até meia milha. Em caso de falha de comunicação, está autorizado proa. Proa de Sagaz, o limite são 6,0 milhas, meia 60 milhas. Tem 60 milhas, em caso de falha de comunicação, está autorizado o Sagaz, está com a minha Juliette. No 697, táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, gol no 697. Decolagem autorizada, sem as condições, está 8001. Quilo, correção Juliette, quilo Quebec, prossiga. Juliette, Quebec, quilo de Congo, tirando 2 para o lançamento para a pesquisa vertical 1200. Está com 4 voltas, acionado 01154. Autorizado o lançamento, correção autorizada, ascensão para 1900 na escuta do controle. Juliette, quilo Quebec. Juliette, Quebec, quilo está autorizado 1900 na escuta do controle. Desculpa, Quebec, quilo. Controle, Brau, Zulu. Vento de 270 graus com 199 na guarda pista livre. Guardando os 87. 1264, obrigado. Romeu Juliette, controle, chame centro Recife agora. Frequência 1288, caso negativo 1264. 1288, alterna 1264, então Romeu Juliette, boa tarde. 35 tem um ótimo voo para Recife. 719-35, um ótimo trabalho, 8001. Tripe 5487, pouso autorizado, pista 28, 260 graus, com 099, check trem. Baixar travado, autorizado, pouso 5487. 1806 na. Tá visual com o ATR na final? Visual, 1806. Após o pouso mesmo, ali mantém. Após o pouso do ATR, ali mantém na 28, bom, 1806. Azul 4082, controle, chegada à maré, desce, mantenha, nível de voo 050. Nível 050, pode confirmar a chegada? Cari. para a pista 28. Chegada a Cari, nível 050, azul 4082. Motor em Salvador, posse aérea 2291. Série 2291, prossiga. Posse aérea 2291 solicita voar DCD Paulo Afonso. Estou autorizado, com vara esquerda, prosseguir direto Paulo Afonso, posse aérea 2291. Grava à esquerda, DCT Paulo Afonso, mantendo 090, posse aérea 2291, no grato. Série 2291 no controle? 2291 na escuta, prossiga. Seria confirmado o chamado de pouso em Fortaleza? Controle Salvador, Pacal no zero, aceito para aqui. Paulo 10, controle, desça e mantenha inicialmente nível 100, chegada e pitch. Gente, parou no 00 e pitch, eu tacar no 0. Proteja. Livre à esquerda, antes da Alfa 219, bom dia, bom serviço. Realmente, tenha um bom final de semana. Trip 5487, livrou, bom dia. Trip 5487, bom dia, prossiga na Alfa e Juliette até a remota 14. Alfa e Juliette até a remota 14, 87. Não, Juliana. Só um pouco. Obrigada. Mestre 21 na escuta? Prossiga, senhor. Para teste de frequência, para teste de frequência, sintonize na 118.95. 1815, confirma? 118.95 para teste de frequência. 1895, sim. Salvador, muito boa tarde, gol no 754, vai manter o ponto de espera da pista 28. Jordão 91 estima Fortaleza aos 1903 Zulu. 7. Ajuste do altímetro 1-0-1-2, desce e mantenha 2000 reporte localizador. 1-0-1-2, desce para 2000 reporta no localizador. Azul 4082. 3192, descending to maintain flight level 040. And descend to 040, descend to 192. Controle Salvador, gol 1806, Aron Melim, cruzando 2200. 1806, vigilância, submantenha nível de voo 230. Submantenha o 230, gol 1806, vigilância. Nós. Iniciando 28, 7211. 3173, aguarde, a aeronave da companhia está puxando no 01, ok? Aguarde. Aguarda, 3173. 220, nosso, 410. Primeira 721, vai colado agora os 30, controle 199 decimal 35, tem um ótimo voo e bom final de semana. Vai chamar, muito obrigado, amigo. Até a próxima. Confere a 2291 no controle. 2291 na escuta, prossiga. 40 milhas nordeste do Salvador, chame centro Recife agora, frequência 12685. Chamará centro Recife 12685. Controle, Salvador 1, boa tarde, a Webjet 6721 vai cruzando 2000. Webjet 6721, vigilância, submantenha nível de voo 310. Livre, atenção 310, 721. Controle Salvador, boa tarde, Objeto 6702, dente da Mike para você recebido. Objeto 6702, desse mantenha nível de voo 080, chegada a Cari. 080, chegada a Cari, 6702. 05 nós. Já decolagem, gol 1754, pista 28. Um pista um pouco molhada. Entendi. Pacal 90, desça mantenha nível de voo 050, Pacal 90. Sente para 050, mantenha para o Pacal 90. Tantrui 192, descending to maintain 2000, altimeter 1012, report on the localize. Square down to 2000, and QNH 1012, Tantrui 192. Para o nível de voo 040 com 210 nós, irá ultrapassar o localizador limitado agora pela radial 130 do VOR Salvador. Voo 1754, decolado agora os 32, controle 199 decimal 35, tem outro voo para a melhor terra do mundo, Recife. É isso aí, meu amigo. 170 nós. Sim, tá calmo, zero. 1806, controle, chame centro Recife agora, frequência 12685. E Golfe, até o ponto de parada 28, ajustado no 012, quando pronto, a torre em 1862 é para a decolagem. Temos voo, uma boa tarde, até 3566. Livre Taxi, Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1862. Muito obrigado e uma boa tarde. Doutor 3173, convém com a equipe de sua, a aeronave da companhia está taxiando agora a sua retaguarda. Assim que liberado, está livre o seu push, chama para táxi. Assim que liberado, está 3173, autorizado pushback e acionamento. 1754. One 792, reduced to 2109. Reduced to 2109, 3192. Azul 4082, 4 milhas para o marcador externo, chame a torre 118, decimal meia dúzia, reduza para aproximação, cheque preposto. Torre 118, meia dúzia, reduzindo, azul 4082, até mais. Objeto 6702, desse mantém a nível de voo 050. 050-6702. 0, curva direita, proa 2, meia dúzia, 0. Direita 2, meia dúzia, confirma ajuste. Multímetro 10, 12, mantém a nível 040 ao atingir. Mantendo, Patal 10. Continua aproximação no 012, 4082. Formar à direita, voar direto pro ativo. Chame centro Recife agora, 12685, Webjet 6721. 2685, 721, boa tarde. Boa tarde. 0, curva direita, proa 320 para o localizador, reporte estabilizado. Direito 320 para o localizador, está começando. Azul 4082, avistado, check trem, pouso autorizado, cabeceira 28, vento 260 graus, com 109. Pouso livre, pista 28, azul 4082, os últimos 900 fechados, confirma. Não, os últimos 90 metros fechados e formo pista um pouco úmida. Ok, 90 metros. 90 metros no final, pista úmida 4082, livre pouso, obrigado. M7-02 reduza para 2109. Reduzindo 2109-6702. 1754-controle. Escuta. Restrito inicialmente nível de voo 2190. Restrito 210, nível voo 1752. Corrigindo 754. Intercept localized, runway 28. Roger, 4 miles for the Delta, contact tower frequency 118.6. 118.6, thank you. Delta tower, 3192, ILS, runway 28. 3192, continue approach number 2 to land and expect runway vacated. Continue approach, turn 3192. Ardeão 01, não prossiga. Tato, boa tarde. Boa tarde. De Volney, sou autorizado Guardião 01, direto com o Pro Noroeste. E chame o vento é de 250 graus, 069, já posso falar do solo. Tá. 4 horas e 20, autonomia atrás da Galeão. 4 e 20, 90 a bola do Galeão, tá livre o táxi via Índia, Alfa, Golf, até o ponto de espera da 28. Quando lá, a torre em 18.62 para decolagem, o QNH agora é 1012. O TAN 3173, bom voo e boa tarde. Autorizado, Índia Alfa Golf, ponto de espera 28, torre 18.62, 3173, boa. M702, 12 milhas sul de Salvador, reduza para 1709. Reduzindo 1709, M702. Aguarda estante, gol no 600. Aguardando. Torre Salvador, Guardião 01, no farol do sol. Sim, deixando o controle agora em 19.35, Guardião 01, decolado 37. 37, controle 19.35, graças. Azul 4082, continua o táxi agilizando. E reporta pista livre, agiliza a medida possível, a aeronave a 3 milhas para o pouso, azul 4082. Agiliza estabilizando, 4082. Plano 3192, continue a aproximação, aguarde pista livre. Ok, continua a aproximação, aguardando pista livre, 3192. Os últimos 900 metros da 28 estão fechados, confirme? Os últimos 90 metros. 90 metros, ok. Salvador, uma boa tarde, este é o 3566 da TAM, ponto de espera da 28, número 1 pronto, ciente do tráfego em final. Gente, mantém o ponto de espera? Mantém. Centro de 270 graus com 069, autorizado pouso, pista 28. Livre pouso, pista 28, 3192. Eu 482, chama agora o solo em 121, decimal 9. Seu solo foi aos 37. 219, azul 4082. 6320, fly level 190, descending fly level 150. Javianca 6320, carry arrival, send and maintain flight level 050. Carry arrival for flight level 050, Javianca 6320. Vai ter troca de tripulação, meu amigo, mas provavelmente é isso mesmo. Ok, gente, só pra adiantar aqui a coordenação, ok? Grato. Obrigado, senhor. Informação final, MS Zulu, trem baixado e travado. Eita, Capão no zero, com a aproximação, aguarde pista livre. Eita, Capão no zero, aguardando o visual com o campo. Escuta, gol 600. No 600, está autorizado para Natal, nível 390, aerovia Upper Zulu 10. Decola da pista 28, curva direita, saída Aron, transição Zipa. O transponder é o 5150, controle em 119, decimal 35, cotejo. Autorizado, Natal 390, Upper Zulu 10, decola da 28, curva direita, Aron, Zipa. Transponder 5150, controle 1935, 600. Pelo 600, correto, chame quando pronto para o puxo e acionamento. Vai chamar, gol 600. Isso nesse mão 9. Esquerda, 219. Solo Salvador, TAM 3192, Evrona, escuta, boa. Doutor 3192, boa tarde, prossiga na Alfa Índia até o portão 02. Alfa Índia pro 02, 3192. Salvador, TAM 3834, informação Oscar. 3834, boa tarde, eu tenho já o 370 aprovado para Fortaleza, aceita? Aceito. TAM 3834, está autorizado 370 para Fortaleza pela Upper Zulu 19. Decola da pista 28, curva à direita, saída Momo, transição Frote. O transponder é o 5144, controle 1935. Autorizado 370, Fortaleza, atualizou 1928, curva direita, Momo Frote, 5144, 1935. Correto, o TAM 3834, chame quando pronto para o puxo e acionamento no portão 4. Obrigado, senhor Manoel. Quebec Kilo, reporte passando 2.500 na descida visual. Então tá lá passando 2.500 descida visual, direto Quebec Kilo. Bom, 6702, precisando localizador. Cliente foi BJ 6702, meia dúzia de milhas para o marcador externo, livre LS. Autorizado LS 6702. Rotão 3661, na escuta para Ilhéus. Aguarde. Milhas para o marcador externo, chame a torre 118 meia dúzia. 118 meia, boa tarde, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, objeto 6702, estabilizado. Estabilizando o GLS contra embaixo, travado. Pois na aproximação, aguarde pista livre. Ok, aguardando pista livre. TAM 3566, decola de imediato quando autorizado? Afirmativo. Após a nave da Força Aérea, a Lima tem a cabeceira 28, e peça decola de imediato quando autorizado. Passagem da aeronave agora, vai alinhar e manter, aguardando para decolar imediato, tá? 366. Tá livre o posicionamento, já para o táxi. Repuxar, tá, o táxi, 924. Livre direita, parte militar, frequência livre estacionar, agilize e táxi. Passando zero, tá falado. Frequência livre estacionar, tenha um boa tarde. Boa tarde. Na 3566, autorizado decolar imediato, pista 28, 250 graus, com 06 nós. Livre decolagem, pista 28, tá 3566. Torre Salvador, tá 31973, pronto no ponto de espera. Mantenha o ponto de espera da 28, tá 31973. Mantém ponto de espera. Bianca 6320, descending the main thing 2000, QNH 1012. 2000, 1012, Avianca 6320. Flip 5489, na escuta para cópia. Siga. Flip 5489, está autorizado direto para a Vitória da Conquista, o nível 140. Decola da pista 28, curva à esquerda, saída gole, eval e após direto conquista. O transponder é o 5166, controle em 119, decimal 35, cotejo. Autorizado 140 para a vitória da conquista, decorda 28, curva à esquerda, gole, eval, após direto, 1935, controle 5166 no transponder. Correto, trip 5489, chame para o puxa acionamento no remoto. Vai chamar. 566. 394, Galeão, já aprovado 360, aguarde um minuto para a cópia. Você poderia confirmar a temperatura no momento e a saída prevista, é da EL também? Não, a saída será gole, eval e após direto, CRAT. A temperatura no momento é 27 graus, ok? Direto, no 394. Solo, Salvador, gol 600, pressão 90, pushback, acionamento. Cliente, aguarde o gol no 600, na nave da companhia puxada no 11. Após o táxi da mesma, está autorizado seu push, chama para o táxi. Cliente, após o tráfego, a retaguarda, está autorizado o gol 600. 3661 na escuta do solo para a cópia. Consiga, 3661. 3661, autorizado para Ilhéus, o nível 220, direto, decolando da 28, curva à esquerda, saída gole, eval e após direto Ilhéus. O transponder é o 5155, o controle opera em 119, decimal 35. 220, curva à esquerda, gole, eval, após Ilhéus, 5155 e 1935. Táxi Gol 924, 157 a bordo, 2 horas e 52, alternando aqui mesmo, Salvador. Salivo táxi via Juliette, Alfa e Golf até o posto esperado a 28, ajustado no 0 no 2, quando pronto a torre 18.6 para a decolagem. Livre táxi Juliette, Alfa Golf, quando espera, quando pronto a torre 18.6, no 0 no 2 ajuste, Gol 924. Corrigindo, Gol 924 vai ingressar no pátio 3, e após ingresso na Alfa pelo ataque foi Kilo, ok? Cruze o pátio 3, Kilo e Golf. Alfa e Golf, ok? Pátio 3, Kilo, Alfa, Golf. Certo. Solo, muito boa tarde, web 6702, livrou na Alfa. 6702, boa tarde, prossiga na Alfa, chamante da Juliette. Chamante da Juliette. Então 3661, perdão, seu transponder é o 5155, chame para o puxa acionamento, ok? 5155, chamarã. Salvador, o Mike Zulu Tango. solo Salvador, é o gol 1333, boa tarde, tem informação.